vamos jogar ao peão. Nós já estamos a aprender e o António é campeão. Não tem nada que saber, o que é preciso é treinar. O segredo está no jeito que usamos para o atirar. Nós os três já aprendemos, olha o pião sem cair. Agora é tua vez e sei que vais conseguir. António bem dizia que tu ias ser capaz. Olha o peão a girar, já sabes como se faz. Olha o peão a girar aqui no meio do chão. Gira, gira sem parar, o peão todo pimpão.